A sexta SDP encaminhou para a perícia uma espingarda calibre 12 que foi apreendida na noite de ontem e hoje já remetida para um exame mais minucioso. Doutor Geraldo, por que este procedimento de exame nesta arma? É um exame de praxe que é realizado em toda a arma de fogo apreendida, um exame descritivo de natureza e eficiência. Esse laudo pericial ficará pronto em alguns dias, será anexado a esse inquérito policial, que apura esses crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Nessa ocasião, essa espingarda, juntamente com dois adultos, foram encaminhados à delegacia. Um desses adultos permaneceu preso. Ele, a princípio, assumiu a propriedade e que havia escondido essa espingarda em um canil naquela residência. E, diante desses fatos, ele permaneceu preso, não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial e, inclusive, já foi encaminhado, então, à cadeia pública Laudemir Neves. A espingarda calibre 12 é uma arma de grosso calibre, mas, segundo a legislação brasileira, ela pode ser não porteada, mas ela pode ser adquirida e registrada. Sim, a espingarda calibre 12, bem como outros calibres, o 32, o 22, 380 curto, são armas consideradas de uso permitido. O Estatuto do Desarmamento, dependendo de critérios a serem preenchidos por esse requisitante, então permite a essas pessoas a compra dessas armas, que deverão permanecer na residência com o devido registro, sendo que o procedimento para porte é um outro procedimento em específico. Esse procedimento está sujeito a critérios estipulados pela Polícia Federal e também até mesmo pelo Ministério do Exército, a depender de alguns casos. Para o nosso telespectador entender, o que é posse e o que é porte? Compreende a posse irregular de arma de fogo, aquela arma que é mantida na residência ou nas dependências dessa residência, em áreas adjacentes, quintal, por exemplo, edículas. Isso enquadra, então, no delito de posse irregular. É a arma que se mantém em casa ou nas dependências da residência. O porte, como o próprio nome diz, compreende aquela pessoa que carrega consigo a arma, traz consigo a arma junto ao corpo ou no interior de algum veículo. Em situação de abordagem, então, configura outro crime que é previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.